Ó Senhor, eu venho a Ti com meu coração rendido. Na terra que me deste, Teu amor é meu abrigo. Não olharei para os lados, nem me desviarei. Teus mandamentos guardarei, Teus caminhos eu seguirei. Caminho de aliança, Teu nome exaltarei. Com os olhos fixos em Ti, meu Deus, eu me entregarei. Na sombra da Tua graça, eu quero habitar. A voz do mundo clama e tenta me seduzir. Eu me firmo na Tua palavra, em Ti eu vou persistir. Não há rei que me desvie, nem riquezas que me façam. Teu amor é meu legado, só em Ti eu tenho. Teu nome exaltarei, com os olhos fixos em Ti, meu Deus, eu me entregarei. Na sombra da Tua graça, eu quero habitar. Teus estatutos em mim, para sempre vou guardar. Coração rendido, Teus mandamentos guardarei, Teus caminhos eu seguirei. Caminho de aliança para sempre.